Thank you. Thank you. Lima 2, Ponte, desça para 3010, Alíquio 092. Recepção 97, restauração para a final da visual da 197, que vai ser da nossa rua 050. Para a missão pela radial 300 do VS, a rede. Segundo 27, contato com o direito na sua 080, reporte para cancelamento do plano de voo de voo. funcionada 0504 e o sobrinho do desenvolvimento para o nome de centro e o elevador de potência 118 do seu 95. Taxi via Tati 1, posição 01.